340, aerovia, peso Luna, meia, decolada 10, curva direita, saída da Euleda, pós bridge 5104, transponda em 1208, controle de saída, Atena 3171. Peso Luna, meia, até Belo Horizonte, após segue direto conforme o plano, ok? Direto para a posição Trive, após conforme o plano. Afirmativo, igualzinho aqui, BHZ, direto Trive, TAN 3171. Correto, chame para o acionamento o TAN 3171 na posição 612. Vai chamar. TAN 3597, chame torre 1895. 1895, Sol Salvador, bom dia, Sideral 9970 livrou. Sideral 9970, prossiga na Alfa e Kilo para a posição meia dúzia do Pátio 3. Alfa, Kilo, posição meia dúzia, Pátio 3. TAN 3517, muito bom dia, confirme o trem checado, vento de 1,10 graus com uma dúzia de nós, altímetro 1015, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, está bastante travado aí, fica na pé. Autorizado redução de velocidade, 2109, livre ILS após estabilizado. Livre ILS com 715, acendo identificação, chegada bom, siga para 4.000 pés, ajuste na 095. Com 1995, desce para 2.000 pés, reduza para 2109. 2.000 com 2.10, bom, 995. TAN 3795, inicie redução para 1809, seguirá tráfego 12 horas, 7 milhas e meia, Boeing 738 da Gol, 160 de ground. Vamos tentar então, 180, reduzindo o Boeing 995. O TAN 3517 no solo aos 49, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 4. Pode manter a minha escuta. Ok, direita, Alfa, VS para o 450. Estabilizou a NLF com 1897. Gol 1897, complete aproximação, chame torre 1895. 1895 com 1897. ABSA 6570, novo limite da proa, 280. Altímetro 1-0 no 5, livre pouso na cabeceira 1-0. Sente livre pouso 1-0 com 1-0. Livre pouso 1-0 com o tempo acertado travado com 897. Só confirmando o vento 1-0 graus com 14 nós. Sente, 897. A 6570 para o curso do localizador, direita 070. Direita 070 para o curso do localizador, A370. Gol 1995 para o curso do localizador, esquerda 1955, reporte estabilizado. Esquerda 155, gol 1995, reporte estabilizado. Estabilizou 995. Coro 995, completa aproximação, torre 1895. 1895. Absa 6570, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, Absa 6570. Embaixo travado, complete a aproximação, aguarde pista livre. Baixado travado, já aguardando pista livre, 995. Gol 607, a sua identificação, chegada BOMF, desce para 4.000 pés, ajuste 1095. 4.000 pés, desce do 1095. Gol 897, no solo 53. Por gentileza, agiliza a liberação à direita, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Sente livre Alfa agilizando antes da Juliette, ou 1897. Uno 995, o vento é de 1-0 graus com 15 nós, o altímetro no 0-15, livre pouso na 10. Autorizado pouso no 0-995, autorizado de 15. Fá 3171 na escuta. Só tem um estimado para o puxo e acionamento, por gentileza? Só um momento. jeito, mais 5 minutinhos a gente enche o post da 371. Ok, gente, obrigado. Gol 897, ingresse na Taxiway Kilo, cruze o pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal, por gentileza. Kilo, pátio 3, aguardando ingresso, Gol 897. Reduza para 229. 9-5 no solo ao 5-5. Ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 03, 995. Zero, o altímetro no 0 no 5 e o vento é de 1,00 graus com 15 nós. Ele ficou fácil também, 5,70. Bom dia, Web 5808, copia o 360 Brasília. Gente, aguarde um instante. Brasília, nível de voo 360, pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5114, controle em 120.8, corteja. Web 5808, correto. Cotejamento, chama para o push no portão 2. Push vai acionamento no 612 até o 3171. Até o 3171 está autorizado o push acionamento no 612. Solicito que recue a aeronave de modo a permitir o ingresso de um Gol no mesmo portão 612, ok? Afirmativo, está 3171. Pode fazer pushback então para a entrada ao patch 3? O Gol está exatamente na entrada do pátio 3, solicito que o senhor faça o push recuado até outra vez do portão 7, ok? Afirmativo. É Juliette para o portão 03. Juliette para o 03, 995. O seu portão será o 612. A aeronave da TAM já está liberando. Em instantes autorizarei seu ingresso, ok? 897. 570 no solo 59, livrando à direita, prossiga na Alfa e Kilo para a posição 10 do Pátio 3. Alfa Kilo, você escuta para a posição 9 do Pátio 3. O Gol 897, ingresse com cautela no pátio 1, atento ao tanque, está puxando no meia dúzia. Seu portão será o meia dúzia. A aeronave já está ciente do seu estacionamento. Ciente meia dúzia, atento ao tanque, Gol 897. Chama o solo 219 para cópia. Salvador Azul 4201, tente no hotel. Azul 4201. Informação em curso agora, Índia, copia o 360 Campinense. A cota do 360 Campinas, Azul 4201. Azul 4201, Salvador Campinas, autorizado nível de voo 360, decolada 1-0, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leida após Leida, voa direto em posição Bridge, onde intercepta a rota do Zulu no meio até Bravo do Zulu, após conforme a rota do plano. 5121 no transponder, o controle 120.8, Azul 4201. 4201, ciente, autorizado Campinas, nível 360, decolagem da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, depois direto Brinde, antes do Lugu, no meio, transponder aos 5121, controle 120, 120, 8, Azul, 4201. Reporte quando pronto, 101 no portão. Reportará pronto na posição 01, Azul, 4201. Guru 715, bom dia. Está avistado, livre pouso na 10, o QNH 10 no 5, vento de 1-0 graus com 15 nós. Guru 715, pouso autorizado 1-0. Confirma, ajuste 1-0, 1-7. 1-5, foi protegido correto. Do 3171 com 221 na voz, 340 até no galhão. Confirme? Dan 3171 para o táxi, 221 na voz, 340 até no galhão. Dan 3171-30, táxi via pátio Índia no ponto de espera da 1-0, chama 2-8-9-5. O altímetro 1-0-1-5. E 15, parte Índia, no ponto de espera 2-8-9-5, tá 3-1-7. Obrigado, tá bom dia. Salvador, um bom dia, são 3890, informação Índia, autorização Recife. São 3890, Recife, informação em curso Índia, copio 330. Ok. São 3890, Salvador Recife, autorizado nível de voo 330, decolada 1-0, primeira curva esquerda, prefira saída Fuca, transição Caju. 5-1-1-6 no transponder e o controle opera em 120.8, são 3890. Autorizado no Recife, 330, fala uma bagunça, o SQ era uma pouca, faz o que? 07, reduziu para 1-809, o voo no 607. Ok, reduz para 180, atinge, vai manter o parede? Já mantenha, voo no 607, reduzindo para 1-809. Reduz para 80, vai manter o 40 com 607. 07 falou que após penúltima que deu 40 na chegada, ele vai ficar alto. Desce inicialmente 3.000, com ajuste no 095, gol no 607. 3.500. Total 9910, estabilizou? Estabilizando agora o 9910. Torre, 118.95, bom pouso. 18.95, bom dia. Depois estabilizado, 607. 9-0, final baixa travado. Visual confirmando já, visual com campo. O 9-0, negativo, visual com campo. Sente, aponta quando visual, total. Será. Visual com o campo, total 9910. Total 9910, autorizado pouso pista 10, o vento 1000 graus com 13 nós. Livre pouso na 10, total 9910. Dois analytics, confident, clear arrival, distance 4000 feet, climate 1015. Flight direct top, America 982. Flight direct Tango, Oscar, Kilo, Echo. Salvador, bom dia, na 3153, Brasil, Kentucky. Então, 3153, identifica a chegada, Morph, desça até o 50. Bem-vindo, 050. Prossiga. Confirma até o 0504. 50, segue como número 2. Obrigado. Go ahead. 4,000 feet, Conate 1015. Volume 07 estabilizou? Sim, volume 07. Torre 118.95. Vitória. Oi, Salvador, bom dia. 131.71, pode estar. 31.71, bom dia. Mantenha o ponto de espera devido a tráfego agora próximo ao marcado externo. Mantém. Oi, Salvador, volume 07, passando Simbra, baixa travada. O número 607, bom dia, continua a aproximação, aguardando a informação de pista livre. 7607. Total 9910 no solo 10, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. Libra a direita, chama solo 119, total 9910. 5808 da UEP, é ponto pronto 02, confirmando? Acima de 5708. A intensidade é um pouquinho baixa. 7, 5808, pronto para o estacionamento com retorno 2. Correto, é posto de comando pronto para o táxi, coordenação equipe de solo 5808 da Webjet 02 ao portão. Vai reportar quando pronto para o táxi, pronto para o estacionamento, autorizando 5808. Paulo Salvador, bom dia, total 9900. Alfa Tilo, Pátio 3, total 9900. Sub 010, TAN 3171. Fazer passagem do banho, ele mantém, TAN 3171. Do Oxana 62 do nono, bom dia. Sondo Salvador 62 do nono. Oxana 62 do nono, a intenção é Galeão 360, Índia 380, senhor. Confirme? Informação Índia 380, Galeão. 0 minutos para a coordenação. Poderia adiantar a subida, senhor? Anda, El. Grato. Direita 121, décimo 9. Bora 209, boa, na 607. Send to 3000 feet, 1015, American 980. 3171, livre decolagem da 10, vento 1, 10 graus com 15 mais. Iniciando, 3171. Maintain 2500. Okay, we're coming up on some clouds, we have to slow for turbulence. Can we maintain 230? 220, Broca 980. 4h25 da autonomia? Afirmo, 4 horas e 25 minutos. 5808 da Webjet, táxi via Índia no ponto de espera, chama torre 18 decimal 95. O altímetro no 015, bom voo. Táxi a Índia 18895, pronto no ponto de espera da 10, web 5808. Salvador, mande agora no 607. No 607, ingressa Juliette,